No 098, autorizado o push back acionamento, chame táxi. D2328. Prossiga, senhorita. Recife não autorizou o seu voo direto conquista, pediu que o senhor mantivesse Elefa. Muito obrigado pela tentativa, senhorita. Eu vou manter Elefa. Eu vou direto a São Romeu 363. Direto ao São Romeu 363, boa noite, 68. Torre Gol Nuno 70, ponto 310, pronto, boa noite. Gol Nuno 70, está autorizado decolar da 10, o vento é 080 graus, 10 nós. Já da linha decolar da 10, Gol Nuno 70. Taxi voo 098, tem 172 a bordo, 12h40, alterando Recife. Lado 49, chame o controle, 20.8. 208, Gol Nuno 70, boa noite. Boa. 072, Recife, 2h40, voo no 098, autorizado Índia, ponto espera da 10. Torre Salvador, 98.95, ajuste do altímetro, 0.03. Direita, Índia. 972, desça para 2500 pés, o ajuste no 013, após o SNAP, voo Serra Vida 366 para o RNAV, reporta no procedimento. Ok, 2500 com 1003, após o SNAP 366 para o reportar no procedimento, 972. Voo 868, chama Centro Recife, na frequência 126, decimal 85. 2685, 968, boa noite. 1098, tá autorizado, decolada 10, o vento 090 graus, 10 nós. A linha decola aqui, estão 0 Salvador, bom, 098. Autoriza a esquina abaixo do 4062. Autorizado, 4062, reposto iniciando a revisão. Estima aqui, por favor. 098 decolado ao 52, chame o controle em 20 decimal 8. 208, boa noite. Boa noite. Chama o Recife, 28, decimal 8, passaria do 2228. Sono 098, contato radar na decolagem, Tupelo 370, via saída Fuca. 370, via Fuca, ou 2098. Mandou boa noite, 3390. 3398, acione identificação, voa direto ITAP para interceptar a chegada Mari, descendo para o nível de voo 060. ITAP, Mari 972, passou o Serra Vitor, 3 e meio, estabilizando. Voo no 972, torre, 118, decimal 95. 6895, obrigado, boa noite. Boa. Oxana 6074, ação de identificação, dessa via chegada Mari, para o nível de voo 070. Bruno 972, boa. O ajustão no 012, está autorizado o pouso na 0. Vento 080 graus, 109. 10, está ali o pouso 972. Voo 1170, chama Centro Recife, na frequência 126, decimal 85. 12685, gol no 1170, uma boa noite. 062, desce para 2500 pés, o ajuste no 012, autorizado a RNAV no 0, reporta Serra Vitor 366. Estou direcionando para 2510, com 1012, a plataforma estabilizada no RNAV. Como 228, a identificação dessa via chegada a Mari para o nível de voo 070. Pode confirmar o ajuste para o 4062? 1012. Obrigado. 3398, deixa para 4 mil pés, ajuste 1012. 4.012, 3398. Puxando M674, desça para o nível 050. 050, autorizaria participar para o voo 098? Aguarde a coordenação com o Santos Recife. Certo. Bom, no 228 segue como número 5 na aproximação, mantém o perfil da chegada. Está reduzido o azul 4062. Gente, o azul 4062. Bom, 098, passa nível 160, chama Centro Recife, na frequência 126-185 e solicite diretamente ao centro para o visitar. 126-85, obrigado. Mais 074, reduza para 230. 239, pegue tráfego 11 horas, 11 milhas, como Nordeste, um Airbus 318, eu irá segui-lo como número 4. No 972, no solo 59, chame o solo 219. Mandou a Bolívia para o 366-3392. Autorizado, direto Serra Vitor 366, desça para 2500 pés com ajuste no 012. O TAM 3398 reporta no procedimento. 2462. Azul 4062, torre 118-95. 1895, 4062, boa noite. Salvador, azul 4062. Azul 4062, está autorizado o pouso na 10, venta 080 graus, 10 nós. Me pôs na 10, 4062. Ajustando MA074, desça para 25000PES, ajusta 012, autorizado Hernaldo Assistindo 0, reportamos Serra Vista 366, após o TAP, voo Serra Vista 366 e reduza para 210. Terceira parada, ZQM10, 1012, após o TAP, voo Serra Vista 366 e autorizado Hernaldo, Assistindo 6074. Voo 1228, desça para 4000PES, ajuste no 012. Então, 3398, torre 118, decimal 95. Boa noite, então, 3398, mando 3366. 3398, continue na final, dando 0, ajuste no 012. Aguarde pista livre. Sim. 4062 no solo ao 05. Chame o solo, 219. 219, boa. 4062. Boa. Alô, Salvador, boa noite, 4062. 4062, Alfa, corte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 4062. Só confirmado, vai ser na parte 3? Azul 42, 4062, é parte principal. Provavelmente é posição 01, é corte antes da Juliette. Pouso autorizado, 1-0, o vento é 080 graus, 1-0 mais. 1-0, pouso 1-0, tá 3-3-0. Uno 228, desça para 2500 PES, autorizado a RNAV da 0, após o TAP, voo Serra Vista 366, reportando o procedimento. Após o TAP, 366-2500, voo 228. Mandou o Uxa 6258, ação de identificação dessa via, chegada Mari, para o nível de voo 050. Via 050, 6258. Vai fazer o LR na né? Afirmativo, dá presente seu voo direto ETAP após ETAP, terra seu 366. Direto ETAP, dá presente então, 6258. Avisou na RNAV, dando 0 igual com campo, 6074. Senhor M0074, torre 118, decimal 95. 295, 6074. Salvador, boa noite, Genero 6074. 6074, boa, aguarde autorização de pouso, ajuste 1012. 1012, aguardando autorização, 6074. No solo ao 09, chame o solo 1219. 19, tá 3398. Tiro 84, boa noite. 084, wait just 1 minute for clearance to Madrid. Anybody, tiro 84. Alô, boa noite, 3398, alibrou. Alfa Juliette, remoto no 3, 3398. Alfa Juliette, remoto no 3, 3398. Uno 222, torre 1895. Obrigado. Chen Dynamia 074 no solo ao 12, chame o solo 219. Alfa Golf, chama 219, 6074. Oi, boa noite, vamos 268. Tudo bem, aqui de pouso. Aguarde autorização de pouso. Luan Zero, Natal, Brazil, Upper November 873, will knock the NS files. Flight level 370, Puka departure, Z-Par transition. Departure runway 10 after departure, left turn. Squawk code 5064 and departure control frequency 120.80. Okay, we are clear to Destination Madrid via Upper Zulu 10 to Natal and Upper November 873 at file. Flight level 370, Puka departure, departure transition after takeoff on 10, we make a left turn with the scope 5064 and departure frequency 120, decimal 8, 0584. Puka departure, depart transition, grid back correct, coming for pushback and start. Yeah, as I told you before, Puka departure, depart transition, and we are fully ready for setup in position number 10, route 30. Approved pushback, coming for taxi, Europa 084. Okay, clear for pushback and start, Europa 084, coming for taxi. Hello, Salvador, I'm going to turn on 6074. Turn on 6074, Alpha, reporting to the bridge. Alfa, reporte para o Sagirete, 228 no solo aos 15, ao livrar à direita, chame o solo 219. 219 no 228. Alô, Salvador, voo 1228, livra. Voo 1228, Alfa. Reporte antes da Juliette. Aqui é Alfa, reporte antes da Juliette, com 222. Sérvia 074, ingresso a Juliette, portão 08. Agilizando o táxi, por gentileza. Agilizando via Juliette, portão 08. Hoje, cenário 674. 1228, vai manter antes da Juliette. Manter antes da Juliette, no 228. Qual é a sua Juliette, ou 1-2-2-2? Romeu 228, mantém antes da Juliette. Mantém no 228. É 258, torre 1895. 1895, obrigado. Sou em Salvador, Oxa 6258, transfere, está passando Serra Vitor 366 visual. Pede, Oxa 6258, autorizado pouso, está 1-0, vento é 080 graus, 1-0 nós. Teve pouso na 1-0, 6258. Seu portão 1-0, a aeronave da Air Europa estava no portão 1-0, já puxou. Estamos somente aguardando para ela iniciar o táxi. Main Apron, Indian Alpha. Hold short, Dare Call Tower 118.95, on holding point runway 10. The altimeter setting is 1012. Tower Salvador in 118.95. Okay, we have to the Main Apron and afterwards Indian for holding point runway 10 and approaching, we contact Tower 1895 with unit 1012 Europa 0. Bono 228 após a voz 330 da Portugal, ingressa Juliette, portão 1-0. Sente após passagem da voz, Juliette para 1-0, Canaver 258 no solo aos 24, chame o solo 219. 219, 254. Bruno 2, confirmando a Xanemia 258. Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, box 562, 58. Europa 084, Roger, is clear to take off, runway 10, wind 080 degrees, 08 knots. Clear, 5, runway 10, Europa 084, obrigado. Yeah. Europa 084. Roger that, Europa 084. Papa 084, Bonnet 29, contact departure 120, decimal 8, good flight, sir. We departure 108, señor Bonilla, Europa 084. Alpha 084, ready to contact on the budget, climb level 370, Puka Depart. Puka Depart, climb for level 370, Alpha 084. CD4, any chance to fly that into the C bar tonight? Stand by. Alpha 084, fly direct to the park position. Okay, by the name direct to the park, Europa 084, obrigado. Salvador, muito boa noite, é Ponte Calma 024. Then upper November 866, then S5. Flight level 350, Momo departure, then G-Beat transition. Momo departure, Mike Oscar departure, then G-Beat transition. Golf Echo Bravo India Tango transition. Departure runway 10, after departure left turns, clock code is 5076. And departure control frequency 11. Departure frequency 128.0.80. Clear to Lisboa, vai Upper Zulu 44, Mike Sierra Terra, Upper November 866, then at file, level 350. Momo departure, Gabby transition, runway 10 left turn, squawk 5076, departure 120.8, Portugal 024. Portugal 024, read back correct, coming for pushback and start. Salvador, Patrol 024. Go ahead. Just one information. We don't have a Gabby transition for the Momo departure. We had on the flight plan the Aaron departure with Gabby. Aaron departure just for runway 28. On runway 10, we don't have the Aaron departure. It's Momo departure, then G-Beat transition. On Momo departure, on the chart of Momo departure, you have G-Beat transition, Golf Echo Bravo India Tango. Copy that, Portugal 024. Europa 084, call it 620, 16.85 if unable, 125.45. Ok, we call it 12685, okay, 12545, Europa 084, obrigado, tenha boa noite. Boa noite. Alright, now chat, the Momo departure doesn't have a Gabit transition. You want us to fly after Kokbu to Gabit? Then is Loom transition. Echo, Sierra, Lima, Uniform, Mike transition. Copy that, is Loom. Watch out, 024. Obrigado. Portugal 024, top of the ground. Go ahead for Portugal 024. Another change. Momo departure, D loop transition. Delta, India, Lima, Uniform, Bravo transition. Copy the Momo departure, then D-loop transition, Portugal 024, Obrigado.